nossa cama na varanda, sob o manto das estrelas, fui deitar com meu amor. Deu um vento na roseira, espalhou a primavera e cobriu a flor com flor. Afogado em tanta rosa, tive a rosa mais bonita, que é você, meu bem querer. Hoje sei que dessa vida só se leva a paz vivida, o viver e o querer bem. Deu um vento na roseira, por amor aprisionado, fiz meu ninho com você, meu querer bem, meu bem querer. No seu mundo fiz meu ninho, mesmo quando vou sozinho, estou junto com você. Cada curva no caminho, cada rosa e cada espinho, tão saudade de você. Seu amor puro e sincero, por ser tudo que eu quero, faz você meu bem querer. Fiz a cama na varanda, mesmo quando estou dormindo, tô sonhando com você. Tem um vento na roseira, por amor aprisionado, fiz meu ninho com você, meu querer bem, meu bem querer. No seu mundo fiz meu ninho, mesmo quando vou sozinho, estou junto com você. Cada curva no caminho, cada rosa e cada espinho, dão saudade de você. Seu amor puro e sincero, por ser tudo que eu quero, faz você meu bem querer. Fiz a cama na varanda, mesmo quando estou dormindo, tô sonhando com você.